Eu estava pedindo a Deus, e tenho pedido, uma direção para a vida de vocês. Porque eu sei que quando você chega aqui, você chega com problemas. Seja problema de saúde, problema familiar, problema econômico, conquistas pessoais. Cada um procurando o seu espaço no contexto desse mundo. Todo mundo buscando soluções, soluções, soluções. A mesma coisa que acontecia na época de Jesus. As multidões vinham para Jesus e apresentavam os seus problemas. E elas, naturalmente, estavam esperando os milagres, as mágicas. E a gente sabe que não é como a gente pensa. Deus não age de acordo com os nossos pensamentos. Ele não vem ao encontro da nossa necessidade de acordo com os nossos ideais. Não é assim que funciona. Deus nos dá a fé. Deus tem dado a você fé. Ele tem me dado fé. E essa fé, como arma, como ferramenta, é para que nós venhamos resolver os nossos problemas. Quer dizer, que não é mágica. Ele te dá a fé. Agora, essa fé você vai fazer o que você precisa ser, o que precisa ser feito. Então, se você vê os textos sagrados, a história de Israel, a história de Israel, o povo de Israel, Deus nunca deu facilidade para o seu povo, nunca houve facilidade. Nunca, nunca, Deus nunca estendeu o tapete para o povo dele passar. Nunca foi assim. Pode verificar. Não há um só caso em que Deus tenha feito, digamos assim, construído uma ponte para que o seu povo pudesse passar a pé enxuto. Nada disso. Sempre foi na base da luta, da guerra, da fé, da revolta, da dificuldade. Porque ele sabe que se facilitar para nós, se ele facilitar o nosso caminho, nós vamos querer moleza. A gente não vai conquistar nada. A gente vai ficar parado no meio do caminho, vai morrer no meio do caminho. Então ele nos deu a fé como uma ferramenta de uso pessoal. E cada um tem a sua fé. É uma revelação individual para cada um de nós. Uma coisa eu sei, e eu falo isso por experiência própria. Eu nunca tive facilidade na minha vida. Nunca, nunca, jamais em tempo algum. Deus me chamou quando eu tinha 19 anos de idade. Mas eu nunca vi facilidade. Nunca, nunca, jamais, em tempo algum. Eu sei o que é dificuldade. Eu lutei, eu vivi as dificuldades. Eu enfrentei os meus desafios permanentes. Não era fácil, não. Contra tudo, contra todos. Deus nunca, nunca facilitou para mim. E ele nunca, jamais, em tempo algum, vai facilitar para você. Não espere facilidade da parte dele. O que ele me deu? Ele me deu uma fé. Mas uma fé, não assim, aquela fé, eu creio em Deus. Eu creio na Bíblia, está aqui escrito na Bíblia, eu creio. Não, não. Não é esse tipo de fé, não. ele colocou dentro de mim uma revolta, uma ira. Ele colocou dentro de mim algo que nem eu mesmo entendia. E ninguém me entendia, ninguém me entendia. Havia dentro de mim um fervor, uma ira, algo revoltoso dentro de mim. Algo que realmente eu não podia aceitar aquela situação. Então essa é a fé. Se você quer saber se você está na fé, você tem que ver se você está revoltado. Se você não está na revolta, você não está na fé. Porque quando se está na fé, a pessoa está na revolta. Quando a pessoa está revoltada, ela está na fé. As minhas lutas e conquistas foram na base do supapo, foram na base do porrete, foram na base da fé agressiva. Aquela fé renhida, ou o Senhor é comigo, ou o Senhor não é comigo. Agora só tem um jeito de saber que o Senhor é comigo. Quando eu faço a minha parte, o Senhor vai ter que fazer a tua também. Então havia sempre aquela revolta, aquela chama, aquela ira contra a idolatria que permanece tão grande nesse mundo. Então, eu era um revoltado. Eu nasci revoltado. Eu vivi revoltado. Nunca, repito, nunca eu vi Deus estendendo o tapete para mim, facilitando as coisas para mim. Sempre foram muita dificuldade. Eu sei, você que come de marmita, eu sei o que é comer de marmita. Eu sei o que é comer de marmita. Quem fazia minha marmita era eu, porque a Esther não gostava nem de fazer minha marmita, porque ela ficava com nojo. Ela não estava acostumada àquilo, mas eu, para mim era moleza. Então, eu sei o que é comer de marmita, rádio de pilha, né? Antigamente chamava de rádio de pilha, que a gente carregava. Pois bem, meus caros, nunca foi fácil para mim. Eu tinha o Espírito Santo? Tinha o Espírito Santo, sim. Eu era batizado, selado com o Espírito Santo, sim. Mas mesmo com o Espírito Santo, nunca houve tapete vermelho. Sempre fui injustiçado, caluniado, perseguido, incompreendido, etc, etc, etc, etc. Não vou falar aqui detalhes porque não interessa para vocês. Mas eu me lembro da minha saudosa mãe, que tinha uma... Nós éramos 7 filhos. Ela tinha uma peninha de mim, assim, fora do comum. Porque ela via as minhas dificuldades. Não era o mesmo que acontecia com os meus irmãos. Mas comigo, não. Era tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Então... Nós fomos formados, melhor dizendo, nós fomos forjados na fé. A fé revoltosa, do tipo de Gideão. Gideão é um dos exemplos de Israel. Mas se você ler a história do povo de Israel, desde o princípio, você vai ver que sempre houve dificuldade, problema, sempre houve barreiras, sempre houve inimigos, sempre haviam aqueles que queriam barrar o caminho de Israel. Leia a Bíblia, você vai ver, você vai aprender muito na história de Israel com a sua própria vida, para você saber como é que você deve se posicionar diante dos seus desafios, das suas lutas, das suas guerras. Mas sabe que o que mais me chama atenção nesse período todo de vida com Deus, 56 anos, sabe o que eu aprendi? Sabe o que aconteceu de mais glorioso? Mais glorioso? Não foram as conquistas materiais, nada disso. Mas a conquista espiritual. A conquista espiritual. Quando nós pegamos o texto que Jesus fala. Olha só, lá em Mateus, ele diz assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro? Olha só, por favor, que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Que o Espírito de Deus abra o seu entendimento agora, agora mesmo, para você entender essa palavra e descobrir o que está faltando na sua vida. O que está faltando, qual é a revolta que você tem que carregar dentro de si. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Sabe o que, que significa o homem ganhar o mundo inteiro? Sabe o que, que significa isso? Digamos que você fosse um Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, mais poderoso do mundo. E o que, que adianta você ser o homem mais poderoso do mundo e perder a sua alma? Porque a sua alma, ah, minha amiga, meu amigo, ela se conquista quando você coloca toda a sua revolta, quando você coloca toda a sua força, quando você coloca todo o seu amor, quando você coloca toda a sua vida, quando você abre mão da família, do casamento, dos seus negócios, abre mão dos seus projetos pessoais, você abre mão de tudo, você abre mão de tudo, tudo, tudo, filhos, de tudo, tudo, tudo, e prioriza a sua alma. Prioriza a sua alma. Esse é que é o difícil. Porque conquistar o mundo não é difícil. O difícil é você conquistar a sua alma. O difícil é isso. É o mais difícil. Então Deus permite que nós enfrentemos o inferno. Enfrentemos esse mundo cruel, mau, perverso, nocivo, injusto. Ele permite que nós enfrentemos o inferno para alcançarmos a nossa alma, para a gente valorizar a nossa alma. Você sabe o que é a sua alma? Você sabe o que significa a sua alma? A sua alma é esse corpo invisível que você carrega dentro de si. Você não vê, mas esse corpo chamado alma, vê com os seus olhos, sente com o seu coração. Esse corpo que você carrega dentro de si, que você veste, que você trata, você come, você alimenta, você deita, você dorme, você descansa, é a sua alma, só a sua alma. Esse ser invisível não é o espírito, não. O espírito trata-se da mente, do intelecto, da sabedoria. Alma, Jesus não veio para salvar o espírito, ele veio para salvar o quê? A alma. Jesus veio para salvar a sua alma. Então, para salvar a sua alma, ele teve que dar a vida dele. Olha só o preço da sua alma. Olha só o valor da sua alma. Então, para você conquistar a salvação da sua alma, você tem que empregar toda a sua força, todas suas energias, tudo. Envolve sua família, seus filhos, seus pais, seus entes queridos, seus sonhos, seu casamento, seus negócios. Envolve tudo, envolve toda a sua vida. Envolve toda a sua vida. E Deus está vendo o valor que você dá à sua alma, porque Ele deu o valor à sua alma, tanto que Ele veio ao mundo morrer por ela. Agora, se você dá a mínima para a sua alma e quer cuidar do seu corpo físico e quer ganhar o mundo inteiro, é porque você não é digno de receber a salvação da sua alma. No mínimo. Então Deus permite que a gente enfrente o inferno, esse mundo desgraçado. Quisera eu que ele estivesse pegando fogo de uma vez. que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta? Esses homens ricos, todos eles vão morrer, todos nós vamos morrer. Se Jesus não vier antes, todos nós vamos descer à sepultura. O apóstolo Paulo, ele vivia num nível espiritual tão acima daquele tempo dele, que ele disse: para mim, o morrer é lucro. Se eu morrer, é lucro para mim. Não é o Espírito Santo que está falando, não, foi ele. A opinião pessoal dele: não, se eu morrer, para mim é lucro, eu vou ganhar. E se eu viver, eu vou sofrer, eu vou viver Cristo, que é o meu sacrifício. Mas é assim, para mim o morrer é lucro, e para mim o morrer é lucro, de fato e de verdade. De fato e de verdade. Nós tivemos essas semanas aí com o coronavírus. Eu não sofri nada, sofri nada. Que eu já ouvi o pessoal falando, sofrimento e dor, gente que sofreu com dores no corpo inteiro, eu não sofri nada disso. Só tosse e enjoado, sem querer comer, e sabe como é que é? Dorme mal, come mal, vive mal. É uma vontade só de ficar deitado. Eu queria partir de uma vez. E eu não falo isso para que você ache que eu esteja querendo mostrar nada disso, uma espiritualidade. Para mim, o melhor seria ir embora já, imediatamente. Eu odeio esse mundo, tenho nojo desse mundo. Eu não vivo para mim. Eu não vivo para mim. Eu não vivo um minuto para mim. Não me interessa a minha vida para mim. Sucesso para mim não faz nenhuma diferença. O maior sucesso que eu posso carregar é manter a minha salvação, a salvação da minha alma, que é o que eu quero para vocês. E se isso não acontecer com vocês, eu me sinto o mais fracassado dos seres humanos. O mais fracassado. Porque eu quero que você tenha a sua alma salva. O dia que você tiver um encontro com Jesus, o dia que você receber o Espírito Santo, o dia que você tiver um encontro verdadeiramente com o Altíssimo, você será a pessoa mais feliz da face da terra. Não interessa, com dinheiro ou sem dinheiro, com trabalho ou sem trabalho, não importa se tem família, se não tem família, se vai casar, se não vai casar, você será a pessoa mais feliz da face da terra. Então, a nossa preocupação, eu estava pensando, desde ontem, meu Deus, eu não posso chegar para dar para o povo, pegar a Bíblia e ficar ensinando, conversa e tal, história bonita, etc. Eu quero que as pessoas saibam o que elas precisam saber. Eu quero que as pessoas tenham consciência, meu Deus, da responsabilidade que elas têm para com a alma delas. Porque Deus não pode fazer nada por você enquanto você não fizer por si próprio. Enquanto você não se esforçar pela salvação da sua alma, ela vai continuar perdida. Você dá banho nelas, você cuida dela, mas cada dia ela vai declinando desse mundo. Essa é a realidade. Você conquista hoje, amanhã você tem que conquistar novamente. É ou não é? Você come hoje, amanhã você tem que comer novamente. Você dormiu ontem para hoje, vai dormir de hoje para amanhã. É ou não é? Sempre vai se repetir as coisas. Sim ou não? Sim ou não? Você casou, vai descasar para casar outra vez, mas daqui a pouco vai ter que casar novamente porque não resolveu. Você trocou de marido, trocou de mulher, mas a sua vida continua porcaria. Essa é a realidade. Por quê? Porque a sua alma está perdida, completamente entregue a esse mundo. Aí eu queria que você agora prestasse atenção a esse vídeo que eu escolhi justamente para chocar você, para vocês verem o que acontece com a alma, porque vocês não conseguem enxergar o tamanho, a grandeza da sua alma. você só consegue enxergar as coisas que você vê com os olhos físicos. Mas esse testemunho, eu queria a sua atenção para você prestar, para você entender. Porque entre os céus e a terra há uma guerra desgraçada pela sua alma. Pela sua alma. Há uma guerra desgraçada sendo travada nos lugares celestiais pela sua alma. Olha só esse vídeo, por favor. Estão em quantos aí? 7.000. Então é uma legião. Você é o chefe? Quem é o mais forte dessa legião? Eu mesmo, seu homem. Você é o cabeça? É eu que comando a pioenta desse homem. E há quanto tempo você está com ele? Desde o ventre da mãe. E aí? Preste atenção. O bispo Adilson está entrevistando um homem manifestado com demônio. Aí vem aquele crente chato, chatinho. Onde é que está na Bíblia que Jesus falava com demônio? Está cheio disso. Jesus chegou uma ocasião e perguntou para uma legião: qual é o teu nome? E a legião disse: meu nome é legião porque nós somos muitos. Houve um diálogo entre Jesus e o diabo. Houve diálogo entre Deus e Satanás, quando Deus chegou para Satanás e disse: de onde vem Satanás? E Satanás disse: eu vim de rodear a terra e andar, passear por ela. Então, o diálogo entre Deus e Satanás está registrado na Bíblia várias vezes. Então, esse relato aí, nós fazemos questão para que você possa perceber como o diabo trabalha. Esse espírito invisível que usa o corpo de uma pessoa para falar, exprimir as suas mazelas. Então isso é bíblico, tá? É bíblico. Tanto como Deus é verdadeiro, isso é bíblico. Para que você abra o seu entendimento e veja. Se você não quiser acreditar, paciência, problema seu. Mas eu vou passar para quem tem interesse em saber da verdade, para então poder pesar a sua alma, pesar a sua vida diante do quadro que nós temos nesse mundo. Por favor, pode seguir o texto. Dele. Por quê? O que um bebê tem a ver com isso? Por que que você entra na vida de um ser humano já desde o ventre materno? O que é mais sagrado para o homem lá em cima? Não é a alma. Pois é. Para aí. Viu? Viu o que o diabo falou? Viu o que o bispo perguntou? Por que você quer... É a alma dele. E então ele responde: o que é mais importante para o homem lá em cima? O que é mais importante para Deus lá em cima? O que é mais importante para Deus, para você? A sua alma, minha amiga. A sua alma. A sua alma. Não grita não, meu filho, deixa eu falar. Você presta atenção, quando uma pessoa morre, a alma descola do corpo dela, e essa alma, esse ser invisível, ou vai direto para Deus, ou vai direto para o inferno. Se for para o inferno, então tem dois demônios que vão levar, vem buscar aquela alma para o inferno. Não há mais salvação para aquela alma. Não há mais solução para ela. Nada pode mudar o destino final daquela alma. Nada mais, ninguém pode mudar. Você sabia disso? Será que você está me entendendo? Preste atenção, quero falar bem pertinho de vocês. Se você morrer agora, você morrer agora, se eu morrer agora, a minha alma, eu tenho certeza para onde vai. Para mim não faz diferença ir agora, amanhã ou ano que vem. Mas e a sua alma? Você não sabe o valor da sua alma. Você não tem ideia do valor da sua alma. Você não tem ideia. Você não tem como mensurar o valor da sua alma. Isso que eu pedi a Jesus. Jesus, eu tenho que falar para eles o que o Senhor falaria se estivesse no meu lugar. A sua alma. As pessoas hoje estão morrendo por nada, não é verdade? As pessoas estão morrendo por nada, a troco de míseros reais. Pior não é isso. Pior é que, se a pessoa não tem a certeza da sua salvação, da salvação da sua alma, ela estará condenada por toda a eternidade. E não tem mais ninguém que possa salvá-la. Nem Deus pode descer do céu para tentar salvá-la. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento para você compreender isso. A sua alma não tem preço. Não tem nada nesse mundo mais precioso na sua vida do que a sua alma. Casas, carros, dinheiro, família, filhos, tudo fica por aí. A sua alma não. Você sabe por que eu prego o Evangelho? Para ganhar a sua alma. Eu trabalho para tentar ganhar a sua alma. É uma guerra que a gente trava contra o inferno. Para tentar arrancar a obstrução, a falta de entendimento que a maioria das pessoas trazem dentro de si. Ah, minha religião é isso. Ah, minha religião é aquilo. Ah, minha fé. Não estou tratando de religião, estou tratando de alma. É a sua alma. É a sua alma. Eu quisera que Deus fizesse vocês todos sonharem esta noite com a morte. Só sonhar, não precisa morrer não. Só um sonhozinho de leve, para você saber o que é a perda da alma. Amém, pessoal? E alma não tem cor. Alma não é negra, nem branca, nem homem, nem mulher, nem jovem, nem velho. Alma, minha amiga, meu amigo. A alma usa o corpo que você tem aí. Mas não tem cor, não tem sexo, não tem idade. É a alma. Dura por toda a eternidade. E é para lá que as almas perdidas vão, o inferno, onde o fogo não se apaga, onde os gritos de dor não terminam nunca, não terminam nunca, não há um só segundo em que a pessoa tenha um sossego. Quando uma pessoa tem uma depressão, que ela faz? O que, que ela tenta fazer? Ela quer acabar com a vida dela, não é assim? Por quê? Porque a alma dela não aguenta mais viver nesse mundo, não é isso? Então ela pensa, bom, se eu me matar, pronto, eu vou sossegar, eu vou descansar. Vai uma ova, aí é que vai começar o inferno dela. Então o diabo falou, que o homem lá em cima mais ama, mais deseja? É a alma, a sua alma, a sua alma, que não tem preço. Vamos assistir, continuar assistindo esse testemunho, por favor. Eu venho buscar ela desde o ventre, para me levar para o meu reino. Quer dizer que toda vez que uma criança é gerada, já começa a vir uma disputa? Já. Eu trabalho com aquilo que eles não podem ver. O que, que eles não podem ver? A alma. É isso que você quer? É isso que nos fortalece. É a única forma de ferir o homem grande. A única forma de ferir a Deus é tocando nas almas. O bem mais precioso dele, a criação mais preciosa. Mas tem gente que acha que o bem maior dela é a casa que ela tem, é o carro, é a conta no banco. Isso aí passa, isso fica. A alma, ela prevalece. E você já levou muitas almas? Tem tantas gritando lá embaixo, para esse povo que não acredita. Tem, quer dizer que é lá embaixo? Você, homem, deixa eu fazer aqui. Você já viu alguma alma gritando aqui em cima? É lá embaixo. Aquele gêmeo com as dificuldades que a gente coloca. Mas lá embaixo? É diferente, ela é fogo em cima de fogo. Quando a pessoa sai do corpo, da matéria, separa a alma do corpo, então a sociedade fica atrás do corpo, é todo mundo querendo ligar para parente, falar onde é que vai ser o velório, o corpo vai ser velado aonde, o sepultamento vai ser aonde, todo mundo está atrás do corpo, vocês não? Não. Isso é pó dessa terra. Vocês estão o quê? Queremos almas. Mas e aí, como é que é essa divisão? Como é que você sabe qual é a sua? Se a pessoa caiu morta, caiu dura ali na rua, atropelada agora e morreu. Como é que vai saber que é a sua? Lá. É aquele nome lá, se alguém morrer nele, nesse terá vida eterna, seu homem. Se morrer naquele nome ali, é isso? Terá vida eterna. Por isso você se dobrou para ele? É o que esse povo aí não sabe. Eles não têm noção o quanto aquele homem lá em cima é precioso. Você gostaria de ter uma chance com aquele homem ali? Eu daria a minha vida para poder estar aqui. Levanta a cabeça dele. Você se arrepende? Eu já estou condenado, seu homem. Não tem jeito? Não, então eu luto para levar aquelas almas. Mas se tivesse jeito? Eu daria a minha vida. Para ele? Para ele. Tem gente, eles aqui têm oportunidade, a gente não quer dar, não. Mas eu trabalho na cabeça deles. Você não quer que eles deem a vida para ele, não? Não. Eu quero que eles gemem comigo lá embaixo. É que eu vou, mas não vou sozinho. Você era um anjo. Você já morou lá? É tão lindo. Esses não sabem o que estão perdendo. Mas eu não posso fazer nada. Você morou lá? Sim, seu homem. Foi expulso? Sim, foi. Eu não quero saber da religião, se ele gosta ou não gosta dos meus chifres. Eu vim buscar. E se eles não fizerem um pacto com o homem grande, eu vou levar. Que eles não sabem o quanto descola a alma dessa carne podre que eles carregam sobre os esqueletos deles. O que que vai vir buscar eles? Tem gente que quando te vê na hora da morte, quando enxerga você, e antes não acreditava, dizia que isso é coisa de crente, de Bíblia, de fanatismo. Quando elas veem você, qual a reação delas? Ah! Socorro, meu Deus! Mas aí não tem jeito. Geminha. Lá no inferno eles estão gritando? Muito. Muito? Muito. Tem gente de igreja lá? Oh, tem muito. Tem gente que frequentava, conhecia a Bíblia, lia a Bíblia? Tem pastores lá embaixo gritando, ah, meu Deus, me dá a oportunidade, a oportunidade deles era aqui. Tem ex-pastores lá? É. Tá vendo só? Então, tem gente que quando vem na Igreja Universal, tem, ah, eu não gosto daquela oração não, que é uma gritaria, as pessoas gritando, os demônios gritando. Então, não queira ir para o inferno. Porque isso aqui, essa gritaria, não é nada. O que que você vai fazer com a sua alma? O que que você vai fazer com a sua alma? Agora, nesse momento. Imagine essa noite, o anjo venha cobrar de você a sua alma. Você tem levado a sua fé na flauta. Você vem na igreja em busca só de bênçãos, só das coisas desse mundo. Roupa nova, casa nova, casamento novo, vida nova. A sua alma você está pouco se incomodando, mas agora você já sabe. Você não pode nunca, jamais, em tempo algum dizer, eu não sabia. Eu não sabia que a minha alma estava em perigo de vida. Você quiser fazer um pacto com Deus aqui agora, pacto de vida ou morte, tudo ou nada, é a sua vida. Não se trata da sua filha, seu marido, sua mulher, sua família. É você, a sua alma. A sua alma é sua. Só você pode decidir o destino dela. Se a sua filha não quiser, seu pai não quiser, sua mãe não quiser, sua, enfim, a família não quiser, não interessa. A sua alma é sua. E você tem agora essa alma nas suas mãos. Se você quiser entregá-la para Jesus e firmar a sua vida com Ele a partir de agora e abrir mão do mundo inteiro para ganhar a sua alma, venha na frente agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não ia vir hoje não, mas o meu coração queimava para trazer para vocês essa chance. Essa chance. E eu não podia passar isso para os outros, para eles fazerem não, eu que quero fazer. A sua alma. Seu corpo pode envelhecer, mas a sua alma continua aí, intacta. A sua alma. Ela não tem corpo. Ela é uma substância incorpórea. Ela que sente dor quando você sente dor. Ela que sofre quando você sofre. Quando você dá uma topada, é a sua alma que sente dor. Quando você sofre uma traição, é a sua alma que sofre. Quando você sofre uma rejeição, é a sua alma que sofre. Quando você se encontra sozinho, sozinho nesse mundo, é a sua alma que está sofrendo. Você não olha para ela. Você não cuida dela. Veja quanto é preciosa a sua alma. Amém, pessoal? Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu passei para eles o que o Senhor me deu, meu Senhor. Com exemplos claros. Agora eu venho entregá-los a Ti nas Tuas mãos, meu Pai. Eu peço, Senhor Jesus, venha lhes dar o dom do arrependimento. Venha, meu Deus, lhes dar a tristeza de uma vida desperdiçada durante tantos anos. Uma alma sofrida tantos anos. Uma alma buscando felicidade que jamais é possível alcançar enquanto não se coloca essa alma nas tuas mãos. Então, meu Senhor Jesus, essas criaturas estão se entregando para Ti agora. Elas estão se rendendo a Ti, meu Senhor. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que ele perdeu essa alma. Você perdeu o Satanás. Você acabou de perder essa alma aqui agora. Ela era tua. Ela estava condenada à eternidade. Mas eis que o meu Senhor, o Todo-Poderoso de Israel, estende a mão para salvar essa criatura aqui agora. Seja livre, minha amiga, meu amigo. Seja livre dos seus pecados, seja livre do seu passado triste. Seja livre dessa vida desgraçada que você vinha vivendo. Seja livre, literalmente livre, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Seja livre aqui agora, agora mesmo. Seja livre a sua alma agora, nesse momento. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba a salvação que Jesus te oferece de graça. Ele perdoa você. Ele aceita você do jeito que você é. Do jeito que você nasceu. Ele perdoa você. E Ele te abraça agora. Receba o abraço dEle. Receba a paz. Ele te dá a paz que você não tinha. Você vinha gemendo. Você vinha urrando. Você vinha sendo martirizado pelo desprezo. Todo mundo desprezava você, ninguém queria você. Quantas vezes você já pensou, eu vou acabar com a minha vida, eu não quero mais viver. Mas eis que Deus guardou a sua vida para aqui agora, para mudar essa situação. Ele olhou por você. Ele olhou por você, Ele olha por você aqui agora. Receba a salvação aí agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja salva aí agora. Fale com Deus. Converse com Ele. Rasgue a sua alma. Confesse os seus pecados. Fale com Ele. Diga o que você tem dentro de si. Coloca tudo para fora. Coloque toda a sua alma nas mãos dEle. E Ele te abraça. Abraça, e Ele te recebe e faz de você uma nova criatura agora. Você que está nos assistindo em casa, onde quer que você esteja, você está se entregando, Jesus recebe você aí também agora. Ele estende a mão poderosa dEle para você. Ó, minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, receba a alegria da salvação, receba a alegria da sua salvação, receba a alegria que você nunca teve na sua vida. receba o valor que você tem à sua alma. Jesus dá valor à sua alma, e só Ele dá valor à sua alma. Por isso, seja bem-vindo ao reino de Deus, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus aí agora.